Música nova do Diego Moraes. Meu coração tomou pinga. Ô, coração velho. Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração? Às vezes se dizendo contra, você diz que sim e ele diz que não. E faz você voltar atrás daquilo que jurou que não voltaria mais. E parece que ele anda bebendo, não sabe mais o que faz. Meu coração tomou pinga, pinga. Meu coração tomou pinga, pinga. Pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída. Meu coração tomou pinga, pinga. Meu coração tomou pinga, pinga. E pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída. Alô, Gil Fernandes. Aquele abraço, meu compositor. Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração? Às vezes se dizendo contra, você diz que sim e ele diz que não. E faz você voltar atrás daquilo que jurou que não voltaria mais. E parece que ele anda bebendo, não sabe mais o que faz. Meu coração tomou pinga, pinga. Meu coração tomou pinga, pinga. E pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída. Meu coração tomou pinga, pinga. Meu coração tomou pinga, pinga. Pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída. Meu coração tomou pinga, pinga. Meu coração tomou pinga, pinga. Pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída. Aô, coração velho. Pinga de saudade, pinga de vontade. De tanto pinga, pinga, bateu recaída.